falta de cuidado com a pessoa que ele é. É que ele está com uma grande responsabilidade. команду, также если надо было ударить ударный удар, очень удар. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 2222 está autorizada. 454, Salvador, identificação dessa vez chegada a Bonneto 1 para o meu voo 060, ajuste a cena do motor no 454. 228, tráfego 12 horas, 10 milhas, 10, passando do voo 060, subida para 410.7. Voo 9019, tráfego 2 horas, agora 9 milhas, como sudoeste, mantendo 310, alfa 172. Luna está autorizado a descer pelo sistema de voo 909, ainda descendo até 4.2, aguardando a previsão para o destino. Voo 909, tráfego liberado, autorizado com a descer pelo sistema de voo 909, ao ponto estabilizado. Tráfego nacional agora 10 horas, 7 milhas, uma sete, passando de voo 0.5, para o voo 0.5, para 190. Ajuda 4.4, tráfego 10 horas, 12 milhas, meio sudoeste, 310, alfa 172. Salvador, com a identificação, busca ter chegado ao momento de um tipo 050 e busca acima de 014. Para o número 0 para 2228. Qual seria a proa da presença da rota da Matura? Autorizado com a arma do Conquista, passarei de 2-2-2-2. 4 and a quarter meters per cubic foot pressure. Large surface level 210 due to traffic. And flight heading 080. Range of the heading is 40 miles on the head. And after 40 miles, fly direct to Bristol Uniforms and will browse in India.